É 212, é parte externo. 4107, solo 00, livre à direita, solo 121, decimal 9. À direita, 219 com o solo, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, eu estou passando para o fundo da 7. Pela 6212, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento no 00 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 2. Achar travado, livre pouso não no 0, 1 no 0 no 2, achar na 62 no 2. Azul 4, 1 no 7, obrigado, boa noite. Aracaju presente, o Xané 6224. Aracaju presente, o Xané 6224. 3305, ali mantenha no zero. 3305, ali mantenha no zero. Xané 6212, solo 04, livre direita, solo 121, decimal 9. Livrando direita, 219, 6212. Xanerma 224, chame centro Recife em 12685, secundária 12545. Ok, 12685, alterna 12545, agradeço. Boa viagem. Obrigado, bom final de semana. Zero 9 72 2000 feet, 2812 clear, ILS report established. 2012 clear, ILS report established, watch down, 01. Tempo livre decolar da 1-0, vento 090 graus com 7 anos. Ingressa na Alfa, Juliette. Vai ter que ser até através do portão 06 e devido à obra o senhor vai ter uma viatura que vai indicar até o através do 07. Sente, é, Alfa Juliette aguardando no através do 06, viatura 6202. Controle 3305. 3305, decolador 07, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 08, obrigado, bom voo. Controle Salvador, boa noite, está 3305. 3305, boa noite, contato radar, saída PUCA, Aru, suba para o 330. A PUCA, Aru para 330, 3305. Controle Salvador, Otana 3305. Sim. Você vai coordenar com o centro, arma direto, Aracaju, a partir da presente? Sim, chegou a aceleração. 13305, atrasado, Romeu Fox 018. Gente, agora vai observar o tráfego corrigindo na viatura da Efraero. Gente, 6212. Oceanair 6212, eu já solicitei novamente pro COA, pessoal da Efraero, a viatura. Gente, a gente está visual com sinalizador, né? Você tá na viatura? Tá, gente, o 6212 acabei de dar a informação que pro 07 você pode prosseguir. Então, gente, prossegue sem a viatura para a posição 07-6202. J50, this is Salvador Ground. Yes, hello, sir, request sir, due to a work in progress on the main apron, you will be told to position across from gate number 8. From there, you will follow, you will start up at that position, and then there will be a follow me from gate number 8 to position near gate number 6, and from there you will call us ready to taxi, okay? Okay, copy, you can really will tow until gate 8. From there we can start at James, and after that we get to follow me until gate 6, go. That is correct. Coordinate with the ground crew and call us ready for taxi, being gate number 6. Yeah, we'll do that. 019, or this is Salvador Tower. Alright, so I'm initiating this final runway 10. Roger, clear to land runway 10, wind 100 degrees with 7 knots, QNH 1012. 100, south, QNH 1012, clear to land. Obrigado, pode chegar 109. Nível 166, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Boa noite, boa viagem. Controle Salvador, boa noite, está 3600, recebe a informação, dito. São 3600, boa noite, atrasada chega da Mari, da presente, vai na proa de TAP, desça para 3000 país sem restrições, ajuste em Salvador 1012. Descendo para 3000 pés, proa de TAP, ajuste no 012, está 3600. Portugal 019, on the ground at 16, vacate to the right, call ground 121.9. Vacate on the Golf, right, Golf 119. Boa noite, Portugal 019. Portugal 019, approve a taxiway Alpha, hold short Juliet. By Alpha, hold short Juliet, Portugal 019. Boa noite, 05, boa noite, autorizada chegada Mari, desça para 4 mil pés, sem restrições, autorizada da presente para o GTAP. Qual é a informação, Vitor? Zona 52, autorizada a chegada mar e desce para nível 050. 30 da presente para o GTAP. Ground is always hit by zero, quick deck. J850, approve a taxi by 8.1 in India. Hold the point 1810, tower 118.6, altimeter setting 1012. J1 India, 2.110, and it will be 1186 still with the tower, so 2 new altimeter, no, 10 altimeter, 1012, reverse. 850. Azores 850, confirming tower 118.95. 118.95, Azores 850. Air Portugal 019, giveaway to Airbus. Now leaving 8.1 and then clear via Juliet until gate 06. There is a follow me, a vehicle from Freya, you're going to follow it. Okay, call to you. We'll let the Azores to see the holding point and we'll follow to by Juliet to stand in 6 FPL 019. Plano 3600, desce para 2000 pés, ajuste permanece, apresado ILS, XOI, pista 0, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, ajuste 0012, autorizado ILS, XOI, pista 10, tá 3600. Roger, due to work in progress on the main apron, you will taxi to a position across from gate number 6, and from there you will proceed to gate 11, following the follow me vehicle. Okay, copy, FPL 09, please. Terna 258, autorizada chegada mais desça para nível 050. Já de TAP da presente. Gol 805, reautorizado, desça para 3000 pés, ajuste 0012. 3000 pés, 1805. 3152, desça para 4000 pés, ajuste 0012. Hold position. Zero, you're already past the holding point. Okay, sir. As always, we expect it. Roger, maintain position, report ready for takeoff. Okay, calling you for takeoff, as always, we expect it. 06258, prossiga. Negativo, 050. Negativo, 050. 050, 250. Cam 3600, chame torre em 118, decimal 95. Torre em 118, 95, tá 3600. Bom, 805, autorizado LS, XOI, pista 10, reposta estabilizada, desça para 2000 pés, ajuste permanente. 2000, reposta estabilizada, 1805. Afirmativo, 3600, visual com campo. Gente, temos um Airbus que ultrapassou a ponte espera, está um pouco além do través Pacioli, tem condições de prosseguir para pouso? Afirmativo, está 3600, condições de prosseguir para pouso. Gente, chega o trem, livre pouso na 1-0, vento no 0-0 graus com 7 nós, altímetro no 0-1-2. Xuxa no 0-1-2, passa o chão agora, baixado e travado, tá 3600.